pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Santos Fora de Foto. Depois de tanto tempo sem gravar, estamos de volta aí. Eu, Neno, falando aqui de Porto Alegre, e o Rafael, né, Rafael? Olá a todos, tudo bem com você, Neno? Belezura, cara. E nós estamos aqui no episódio 037 e nós vamos conversar sobre os maiores clichês na fotografia, que nada mais é do que aquelas fotos que não tem um fotógrafo que ainda não tenha feito, né? Exato. E que, em tese, todos os fotógrafos deveriam evitar. Mas a gente não consegue. Ah, não consegue. Mas não tem, cara. Todo mundo que tá aprendendo fotografia é uma escadinha, entendeu? Todo mundo vai passando fase por fase e vai lá e faz aquela foto. Não tem como fugir. Enfim, é sobre essas fotos que a gente vai conversar hoje, então. É isso, Rafael? Isso mesmo, Leno. A gente fez uma listinha aí, você fez a sua, eu fiz a minha e vamos passar por ela. Só, assim, antes de começar o episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui especial pro Alexandre Jax. Por quê? Porque eu tava com um problema, tá, algumas semanas atrás, com relação à hospedagem do site, e ele conseguiu hospedagem free pra mim lá. Então, muito obrigado ao Alexandre Jax. Ele tem uma empresa chamada de Enabling. Tá, eu não sei exatamente, eu vou ser bem franco, com o que ele trabalha, tá, essa empresa, mas eu sei que, entre outras coisas, ele provê hospedagem. Então, se alguém tiver precisando de hospedagem aí, conversa com ele, é um cara super bacana, super, super gente fina, muito legal. Eu vou deixar o link lá embaixo do post. E então, mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Bah, não sei nem como te agradecer, cara. Se não fosse pela tua ajuda, não sei como é que eu ia ter resolvido meu problema. Beleza? Mas então vamos lá, Rafael, vamos pro episódio, cara? Vamos lá. Interessa? Então bora. Então tá, Rafael, eu fiz a minha lista aqui, tu fez a tua aí, né? Uhum. E então vai eu primeiro, posso ser eu primeiro? Pode ser, então a gente vai entrecruzando também, né? Não tem tanta... Então tá, mas enfim, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que é uma das primeiras fotos, cara, que é aquelas fotos de luzes de carro passando, sabe? Que o cara vai geralmente num viaduto, aí faz uma foto de longa exposição e fica todo o cruzamento dos carros, assim, sabe? Acho que não tem um fotógrafo que nunca tenha feito isso, principalmente quando tá estudando velocidade do obturador, né, cara? É, exato, é aquela grande descoberta, né? Nossa, é assim que faz aquelas fotos de carro. Então vai lá e faz. É isso, não é? Sim, cara. E assim, em tese, não tem nada de errado, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, pelo menos faça algo que seja interessante, que tenha uma composição bacana, né, cara? Não simplesmente pegar o movimento dos carros só por pegar, né? Ou então faz já que quer aprender, né? Mas não precisa ficar aí achando que fez algo fantástico, né? Ou não mostre pra todo mundo como se... Exatamente, né? Como exato, se tivesse feito uma coisa excepcional, porque não é, né, meu? É, não, não é nenhum troféu, né? É, só tá mostrando que tu sabe fotografia básica. Exato, que já é ótimo, né? Mas... É verdade. Não, tu já te distingue de mais de 90% das pessoas, né? Uhum. Até mais, 95, sei lá. Eu não, não, 95 não. Ah, cara, não. Bota aí quantas pessoas, a cada 10 pessoas, quantas sabem fotografar? Menos de uma até. Uhum. Tá, tá, mas não precisa... Controle a soberba. Isso aí. Então, pra mim, essa é a que ganha, né? Ah, mas tem outra, Neno. Então vai, qual? Pôr do sol. Ah, pôr do sol é, cara. Pôr do sol até quem não sabe. É verdade, meu. Sabe que uma vez eu fiz um curso, uma oficina, né? E tinha bastante gente, assim, iniciante e tal, né? Aí uma moça falou assim pro professor, o professor era um fotógrafo já de muito tempo. Falou assim, ah, professor, eu já defini o que eu quero. Eu quero fotografar pôr do sol, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí ele, nossa, mas pôr do sol? Por quê? Ah, não, porque é o melhor, tal, é o que eu gosto de fazer, eu acho bonito e tal. Daí ele, sabe, quando você quer falar, mas quer ser educado também, né? Ele falou assim, olha... Toma teu diploma. Pode até tentar, mas não tem nenhum fotógrafo que ficou famoso fazendo isso, tá? Ou que ganhou dinheiro fazendo isso. Ah, eu quero tentar, né? Tá bom, então. Boa sorte, né? Bom, de repente, se for pra Lua, né, cara, até consigo, mas não daqui da Terra. É que geralmente as pessoas fazem a foto de um pôr do sol, fica aquele vermelho, aquele laranja, e ela acha que é uma coisa excepcional. Também não tem nada de especial. É simplesmente uma questão de controlar a velocidade ali, a abertura, e fazer ficar fechado o suficiente, né, cara? É só expor corretamente a fotografia que tu vai conseguir isso. Mas eu acho que pior do que o pôr do sol é aquelas fotos que eles fazem com aquele com aquela brincadeira de perspectiva, que é alguém segurando o sol, velho. Isso Nossa, é pior, cara. Sim, isso é um clichê. Isso é clichê. É, e aí tem várias opções, né? O cara, tipo, como se estivesse girando o sol na mão, no dedo, né? Como se fosse bola de basquete. Outro apertando o sol. Aí não tem só. Tem várias variações, né? Não só o sol, como a lua também. Tem várias, né? Exato. E sei lá, objetos também, assim. Tipo, empurrando a Torre de Pisa, né? Cês... Mas essa do pôr do sol também tem uma, que é um clichêzaço também. Que é aquela do cara vai fotografar um outro fotógrafo tirando a foto do sol. E pega só a silhueta do cara, né? É. Geralmente com tripé ainda, de preferência. Aí completa, né? É, eu escrevi aqui, até essas duas coisas estão na minha lista aqui. Tem um, já que você falou de um fotógrafo fotografando outro, que é tentar fotografar o visor da câmera de outro fotógrafo. Pá, essa eu sou rei de fazer. Essa eu sou, mas não mostro, né, cara? Mas eu não mostro, mano. Eu também já fiz. Eu gosto dessa, cara. É, então, a gente tava conversando antes de começar o episódio, e aí eu falei, ah, pros clichês eu só olhei meu Flickr. Estão todos lá. Ah, é, não. Mas a diferença é assim, né, cara? O cara faz, mas reconhece, né, cara? Tu não tem ali algo genial, né, meu? Sai mostrando pra todo mundo como se estivesse estourando a tanga, inventado um bagulho, velho. É, é a verdade. Diferença, né? Então tá, meu, qual outro aí? Tu quer falar mais algum? É minha vez agora, né? É, fala aí, já. Ah, cara, eu vou falar um que pra mim é algo assim também, cara, que acho que não tem um fotógrafo que não passe por essa fase e que depois não se envergonhe também. Que é fazer HDR, mas fazer aquela HDR mal feita, cara, tá ligado? Não. Olha, tem ninguém que não passe por essa fase. Quando o cara descobre HDR, o cara, meu Deus, que legal, vai lá e puma. Tem que fazer aquelas HDR que é super estourada, né? É, pega aquele corcel do vizinho, né? É, tá isso todo aí. Cheio de ferrugem. Aham. E aí exagera, põe todo aquele... Parece aqueles filmes futuristas de coisa... É horrível, né? Essa daí... Não, essa aí não precisa nem fazer, nem pra dizer que aprendeu. Essa realmente não era, cara. É. Não, essas aí eu vou te falar, viu? Eu não fiz. Ah, eu me salvei. Essa... Eu não sei se eu fiz, não, cara. Eu não me lembro. Eu acho que não. Eu acho que eu passei em branco por essa também. Ai, ai. É porque... A pessoa fica deslumbrada com o negócio, né? É verdade. Ela fica deslumbrada e... Ah, que legal. E faz esse troço que parece meio futurista, assim. E... Mostra pros outros, né? Não mostre isso. Fique pra si mesmo. É verdade. Vai uma tu, então? Qual o próximo clichê aí, cara? Eu peguei um que é um clichêzaço meu. Qual? Que é foto de gato. Foto de gato? É, o de gatinho, assim, sabe? De... Sim. Porque bichinho dormindo, assim, que todo mundo acha fofo, sabe? Ah, mas tu não tem muita foto de gato, né? Bom, né? Que tu tem dois gatos também, né? É, e outros gatos que passaram pela vida, né? Então, pela minha vida, né? Então... Olha o cara sumindo. Tá sumindo. Então, e aí é uma coisa assim que tem de monte. Eu lembro de um... Curioso, logo quando eu comprei minha câmera de filme, a primeira, assim, a reflexo de filme, por intermédio de uma outra amiga, eu conheci um fotógrafo que já tava mais tempo, tal, trabalhava. Ele falou que no Flickr dele tinha um álbum que era fotos que todo mundo acha fofinho. Fotos clichês que todo mundo acha fofo. Um negócio assim. Aí era gatinho, sabe? Criança brincando na chuva. Todas essas coisas assim, sabe? Ah, mas essa eu também passo, cara. Essa eu nunca fui. Até tem um gato aqui onde eu tô morando agora. Até hoje não tirei uma foto. Poxa vida. Te ver. Cara, é o cara, né, meu? Nenhuma foto até agora, mas volta e meia eu fico olhando e eu, bah, fazer uma foto aqui. Mas eu só não faço, eu acho, porque, uma, porque ele é, não para, e outra porque eu nunca tô com a câmera na mão, né? Então tá, meu, vai eu outra aqui, ó. Ah, não, essa aqui também. Essa aqui, pelo amor de Deus, é inacreditável, mas ainda tem gente que faz, cara. que é foto da asa do avião, meu. Nossa! Essa daqui. Ah, é meio lá, cara, pra dizer assim: olha só, gente, eu tô viajando, né? Pois é, né, cara? Que não tem, né? A não ser que esteja um raio caindo na asa do avião, pra quê? Ia ser legal uma foto de um. Pra quê, meu? Não, e ainda. Postam, isso é que é. É, então, em termos de viagem, ainda tem a foto do próprio aeroporto, né? A pessoa. Também. Ah, tu botou aqui, né? Exato, inclusive eu coloquei fotos de aeroporto recentemente. Então. Ah, eu botei já, mas inclusive eu botei, mas porque até tava contigo, cara. Né? É verdade. Mas eu botei mais por estar tá contigo, eu tô companhia ali, por estar tá com um amigo no aeroporto. Mas eu acho que acontece também, porque você não tem nada que fazer no aeroporto, né, meu? Vai ficar batendo foto, né? É, né? Você fica horas lá, parado, esperando. Né? Principalmente quando é conexão, né? É verdade, a pessoa tenta o dedo, né? É. Não, mas tá da perdoado. Foto do avião, até assim, ó, o pior, porque tem graus, né? Tem o extra ruim. Que não é só que o cara bater uma foto do avião, que o céu tá sem graça, que não tem nada de especial, mas é o cara bater 10 fotos ainda. E a noite tremenda. E postar essas 10 fotos, que acontece, né, cara? Uhum. Tu olha tudo igual. Não, e tem foto tremida também, já viu? Assim, à noite a pessoa quer, porque às vezes tem aquela luzinha que ilumina o símbolo da empresa que tá naquela pontinha da asa. Aí a pessoa quer tirar foto à noite e ainda sai tremida. Pior. É, tem gente que consegue superar, né? É. Bom, vai tu, vai eu. É, acabei de falar do aeroporto, vamos ver. Então vai eu, a próxima minha. A minha próxima, que é colocar a vinheta, cara, uma moldura. Eu acho tão brega isso. A vinheta, muito, assim, raramente, até às vezes funciona, sabe? Agora colocar moldura, meu, isso é muito nada a ver, né, cara? A vinheta, assim, só pra... Salvar um pouco. Às vezes é bom usar quando tem alguma coisa na periferia da foto que tá chamando muita atenção, né? É, daí ajuda, aí né? Pra chamar a atenção no centro. Pra dar uma escondida e tal, pra levar a leitura mais pro centro. Mas moldura realmente, né? E quando é moldura assim que imita filme? Ah, não, tem várias molduras aí, né? Ai, ai. E sabe o que eu tenho contra a moldura? Porque assim, ó, o que que... Talvez hoje, tá? Colocar uma moldura que imita filme é legal, entendeu? Só que daqui a 10 anos não vai ser, cara, entendeu? Então não bota moldura nenhuma, porque isso aí muda, né, cara? Sabe, de tempos em tempos muda. Sei lá, né? É muito... Bom, mas nada a ver, né, cara? É muito brega mesmo botar moldura. Eu acho que colocar moldura... Tá no mesmo nível de clichê de quem escreve na imagem. Tipo, bota texto, coisa assim. Eu acho que arquiteto faz muito isso, inclusive. Ah, é, arquiteto gosta de colocar uma palavra meio sintética, assim. Tanto que, como eu falei, né? Revisitei meu Flickr aqui e fiquei olhando, assim, né? Então, tipo, foto da Catedral da Sé e coloca assim, catedral. Ou foto, deixa eu ver uma outra aqui. Tô aqui com ele aberto, que daí já fica até mais fácil. Ah, bom, geralmente temos assim, tá chovendo e escreve chuva, né? Sabe, pra quê? Aí eu comecei a olhar assim, falei, meu, por que que eu ponho esses nomes que não tem nada a ver, isso é óbvio, né? E aí eu resolvi, cheguei à conclusão de que é melhor não pôr nada, né? Mas tem um outro aqui que eu tô vendo que vem até às vezes na sequência, assim. Foto do próprio fotógrafo no espelho, né? Você colocou aí. Ah, tu já né? Tá indo pra outro? É, eu tô indo pra sua... Ah, tu tá lendo assim... o meu agora, malandrex. É, tô roubando o seu porque eu já vi aqui que tem fotos minhas assim. É, o que eu botei ali que era o autorretrato no espelho segurando a câmera, né? Exato. Porque tem que ser... Não, essa não existe fotógrafo que nunca tenha feito, né, meu? Não, não existe. E eu me incluo nessa, que até inclusive a minha foto do perfil é assim, né, cara? Então, a minha também é assim. Mas sabe o que acontecia? Eu botava uma foto lá e ninguém sabia quem eu era, cara. Então agora eu botei... Tá, foi assim a história dessa foto. Eu nunca tinha feito, cara. Tá? Eu nunca tinha feito, até esse ano. Tá? E nunca quase ninguém me reconhecia nas fotos. Que às vezes eu colocava foto que eu era criança, coisa assim, né? E eu tava num banheiro, meu, em um museu, certo? Cara, eu olhei no espelho assim, cara, essa iluminação tá perfeita, meu. Era uma iluminação muito legal, tava muito difusa. E eu tava com a máquina na mão E eu olhei, bah, mas tá tri também, porque eu tava com uma touca combinando com a cor da jaqueta, sei lá, entendeu? Aí eu pensei, porra, vou ter que tirar uma foto. E aí eu gostei tanto da foto que eu, tá na hora de mudar o meu perfil, né, cara? Foto do perfil aí, de todos os lugares na internet. Até porque eu não tinha nenhuma foto recente e eu peguei e usei essa foto, entendeu? Que no final das contas, as cores, dane-se, porque eu acabei transformando ela em preto e branco, mas sei lá. Mas aí foi essa a história da foto, sim, mas eu consegui me salvar aí por 35 anos, hein, cara. Não tinha feito essa foto. Mas também é uma foto que todo fotógrafo tem, né, Nossa, né? Acho que o meu primeiro filme tem uma foto dessa. meu? É. Ah, eu nunca tinha feito, cara. Mas todo mundo tem, né, cara? Ah, eu não tenho nada contra, assim, na verdade, mas na real, cara, é que tem tanta foto, o cara pode fazer tantas coisas criativas, né, pra fazer um autorretrato, né, cara? E vai fazer a mesma coisa de sempre, né? Daí é complicado, né? Não, e às vezes a gente faz até porque ficou divertido, né? Igual você narrou agora, né? A gente tá falando assim, né? Não é por arrogância, né? É porque a gente tá, como eu falei, né? Tô vendo das minhas próprias fotografias, né? A gente tem que pensar na fotografia como uma caminhada, né? A gente vai percorrendo alguns espaços e não tem que parar e se acomodar e falar, nossa, aqui tá bom. Olha só, vou passar minha vida fotografando o pôr do sol, né? Não, essa aí venceu. Né? Não, não. Eu digo isso como exemplo, mas também não vou pegar, tirar uma foto minha no espelho e achar que, olha, que fantástico que eu fiz. Sim. Não, Não e não tem nada de errado se tu tá nessa fase, por exemplo, entendeu? Porque é? como a gente tá falando, todo mundo passa por fases, né, cara? Não tem nada de errado em fazer a fotinho lá do trânsito, por exemplo, dos carros passando. É uma fase. É verdade. Só que assim, se tu não quer te envergonhar no futuro, não fique expondo tanto assim, né, essas coisas. Mas a gente tá falando assim, ó, do autorretrato no espelho segurando a câmera. Mas tem um que ainda é muito pior, cara. Que são as mulheres, que eu coloquei aqui, ó. Que é mulher, tipo, fazendo aquela fotinha assim, com um ângulozinho meio de cima e mostrando o decote, né, cara? Pô. E fazendo bico ainda. Fazendo biquinho ainda. Ah, não, cara, aí já. Eu queria saber quem diabo inventou esse biquinho, cara. Nada a ver, né, cara? Que absurdo, né, meu? Que dê um sorriso, faz uma cara séria, qualquer coisa, né, mas. Você sabe que num outro curso que eu fiz, um cara era de fotografia, de retrato, né? Aí o fotógrafo era bem louco, assim, ele falou assim: ai, mulher, você aponta a câmera, ela já entorta a cabeça. Justamente pra fazer essa pose, assim, com a cabeça meio torta. Pior, Ele viu? falou: a primeira coisa que você tem que fazer é dar um grito assim. Endireita a cabeça! Ai, ai, mas Fazer o biquinho, né, cara? é isso. É, Biquinho clássico. o biquinho é clássico mesmo. Mas é um nome, enfim, né, cara? Bom, tinha uma época que era moda isso no Orkut, até, né? Tempo do Orkut, né? É, Tô, eu não lembro que. tinha uma foto de perfil que não era assim, né, cara? Mina mostrando o decote. Então vai, cara, vai tu a próxima aí. Ai, ai. Neno, você tinha falado de vinheta, falou de HDR, tem o alto contraste também, né? Ah, isso é, né? Quando o cara descobre os levels, né, meu? Nossa senhora, puxa a curvinha pra cima lá, aliás, no gráfico, né? Puxa o branco pra cima, né? O branco e realce, e o preto bem pra baixo, né? E fica aquela coisa assim, sem meio tons, né? Uma coisa meio Sin City, né? É, na verdade, a pessoa olha aquela saturação, né? Porque tu aumenta, acaba aumentando a saturação, né? Dá um efeito de que fica tudo mais colorido e tal, né? E a pessoa acha que tá rebentando ali, né, meu? É verdade. E não dá também, né? Ah, outra coisa também é quando bota aqueles efeitos sépia, né? Aqueles filtros, né, meu? Nossa senhora. Ah, é uma Sépia, eu coisa que eu não posso dizer gosto. que eu nunca fiz. Eu também, nunca fiz, mas, pá, virou moda aí, acho, né? Acho É. que alguns anos atrás, eu não sei, virou. Até que hoje em dia o pessoal tá parando, né? Tá, Mas tá. alguns anos atrás, meu Deus, era sépia, sépia, sépia. Eu acho que foi quando inventaram o Instagram, que aí era só pegar e colocar o filtrinho ali, né? Que todo mundo, dele que dele, sépia. E aí, para mim, eu acho que isso é errado, principalmente para quem trabalha com fotografia de casamento, com eventos, essas coisas. Porque tu fica datando a imagem. Por exemplo, assim, ó, isso pode ser legal ali há 2, 3 anos atrás, entendeu? Só que, cara, daqui a 10 anos, 20, 50 anos, isso aí vai ser muito brega, sabe? É, vai ser tipo calça boca de sino, Pois é, cara, então não faça isso. né? Eu pessoalmente não gosto desses filtros em função disso. Aham. Então vamos lá, alto contraste. E então falando em cores, né? Eu vou pro meu próximo aqui. Que é aquela. Bah, essa aqui eu também nunca fiz. Eu já fiz, mas bem diferente do que todo mundo faz. Que é assim, ó, deixar tudo preto e branco e alguma coisa colorida, sabe? Eu fiz também. Tipo, deixar tudo preto e branco e deixar uma flor, a cor da flor, sabe? Bah, cara, isso aí não tem condições. O pior é quando as pessoas deixam tudo preto e branco e só a pessoa colorida, cara. O bagulho fica um carnaval, assim. Não dá, né, cara? É muito nada a ver, cara. Muito falta Ai, ai. de consenso. Pronto. Eu já fiz, mas como é que eu posso te dizer, cara? Eu fiz consciente, assim. Que foi uma foto que eu fiz na ponte de São Francisco. E como tava o dia todo meio nublado, tava tudo meio sem cor, aí eu deixei tipo assim, ó, todo o background, que era a cidade inteira, no fundo em preto e branco, e só a grade, assim, tem tipo uns cabos de aço, sabe, da ponte, que é vermelha. E tipo assim, então ficou um negócio meio gráfico, sabe? Um desenho meio gráfico, assim, meio um grafismo, que era a tela do negócio em vermelho, assim. Aí eu achei que ficou legal, cara. Não achei que ficou mal, sabe? Eu acho que coube ali naquela imagem, assim. Então, eu fiz uma vez em Buenos Aires. Tava naquele. Olha só, né? Que clichê. Eu tava naquele ônibus de turista, sabe? Que você passeia no andar Aqueles. de cima. Sei, sei, sei. E aí passou ali na frente do Congresso. E o Congresso é todo cinza, né? Aí eu fotografei e nisso acabou aparecendo uma pessoa que tava na frente do ônibus e tal. Aí quando eu olhei a foto, na hora você já viu, o Congresso ele é naturalmente preto e branco, né? Só que aí tinha outras coisas que acabavam causando um ruído. Eu fiz uma separação de cor por plano. Eu deixei o primeiro plano colorido e o resto preto e branco. E uma outra vez saiu sem querer. Eu fotografei no Porto, na cidade do Porto. Tem uma ponte lá muito bonita. Ah, em Portugal tu tá falando, né? É. Não, Porto, tá. É, Porto, Portugal. E a cidade do Porto, pô, Eu falei. tava falando em Porto, eu tava pensando em Santos aqui, aí ficou É. lá, tu. Falando nisso, eu tava em Santos hoje. Ah, Mas depois eu bacana. conto. Tava chovendo. Ah, Mas pra enfim. variar, né? É o pinico do Brasil, né, Então. Ah, gente, antes que algum santista fique ofendido, né? Ele morou Não, eu. em Santos, tem muito carinho pela cidade. É, não, eu falo porque eu morei lá, e exatamente, né? Porque. É. Então, eu errei no. Eu tava passando de fotografar do modo prioridade de abertura pro modo manual. E eu esqueci disso, fotografei e a foto ficou super exposta, assim. Ficou toda branca. Aí quando eu fui tentar salvar alguma coisa no Lightroom, uma parte ficou preto e branco, o fundo ficou preto e branco. E aí ficou mal bonito, assim. Eu gostei. Ah, eu acho que tu já me mostrou essa imagem. Foi um erro, assim, Ficou que mesmo. ficou legal. É o acaso, às vezes, a nosso favor, né? É verdade. Então tá, meu. Eu falei essa aí do deixar tudo preto e branco e alguma coisa colorida. Vai tu uma, então. Falando em colorida, cara, foto macro de flor. O que dizer? E não. Tu botou aqui borboleta, mas não só borboleta, né? De É. mosca também, né? O cara aprendeu a usar o macro Não, da mas tá, estética. assim, ó. Até agora eu penso, por exemplo, tem um ouvinte que sempre posta lá no grupo, tá? Do Sangue, Suor e Foto. Inclusive já faço convite aqui, né? Pra todo mundo entrar no nosso grupo do Sangue, Suor e Foto no Facebook. Que é o Carlos Oliveira, meu. Ah, o cara faz umas fotos de mosca, mas são muito bem feitas, né, meu? Sabe? Aí é. Tipo, é algo que foge do normalzinho, assim, sabe? Não, é claro. Existe muita gente que faz macros muito bonitos, mas sabe, a pessoa foi na casa da tia, olhou aquele lírio. Ai. Agora que eu penso, o pior não é quando, tipo, o cara faz foto macro de mosca, mas o pior é quando não é foto macro e o cara pensa que é foto macro só porque tá grande a mosca, entendeu? Tu sabe, né? O cara não fez uma foto macro, cara, o cara só aproximou a mosca, tá ligado? Tipo, pra ser foto macro tem que ser uma proporção mais do que um por um, né? Tem um negócio assim. Aí é brabo, né, cara? É É só verdade. uma mosca mal feita, mal tirada, assim. Aí é brabo. Mas enfim, foto macro de flor, então, e borboleta, tu botou aqui. Então eu vou pra próxima, cara, que eu tenho certeza que. Bom, eu já passei, eu tenho certeza que tu também já passou, né? Que é foto panorâmica Só que não é só uma foto panorâmica. Uma foto panorâmica sem menor graça, cara. Porque tu olha 90% da foto é céu, tá ligado? Ou não tem absolutamente nada. Tipo, não existe o porquê ser uma panorâmica, tá ligado? Tipo, é que nem tu ir no deserto e fazer uma foto panorâmica. Cara, a foto inteira é igual, velho. Sabe? Mas geralmente quando o cara aprende a fazer foto panorâmica, o cara fica deslumbrado e sai fazendo foto panorâmica de tudo, entendeu? Eu sei muito bem o que é isso. O cara, qualquer lugar que tá, faz uma foto panorâmica, sendo que pra quê, cara? Não tinha absolutamente nada mais pra ser mostrado, entendeu? Tipo, moral da foto panorâmica é tipo assim, ah, eu preciso mostrar o lado direito da mesa e o lado esquerdo também, mas não cabe na mesma foto. O que que eu faço? Então, tu faz uma foto panorâmica. Ou tipo assim, olha aquela igreja, que bonita. Puxa, eu queria que aquela outra igreja lá também saísse, mas não cabe na mesma foto. Então, tu faz uma foto panorâmica, não simplesmente por mostrar que tu sabe fazer, né? Exato, né? Foto panorâmica de deserto, de praia, gente, não rola, né? Pois é, tudo igual, né, cara? Qual a moral, né, velho? Mas é batata, meu. O cara aprendeu a fazer foto panorâmica, o cara faz. Não adianta. É verdade. Vai, tu mais uma aí, então. Pô, vamos de escada, cara. Sabe aqueles prédios que são bem altos, assim, e aí a escada, às vezes, tem um vãozinho que você consegue olhar tudo? Sim, que fica aquele ponto de fuga lá embaixo. Exato. Essa também, né? Aqui em São Paulo tem a Câmara Municipal, que ela tem uma escada em caracol, e aí tem um... É até bonito, assim, de olhar, assim, mas, meu, o que se encontra de foto dessa escada... Desse buraco, cara, não tá escrito, meu. Pois é. Impressionante. É, não, essa de escada, essa eu me salvo. Nunca fiz, cara. Nunca? Foto de escada, não. Eu não me salvo. Ó, depois a gente tem que pegar, refazer essa lista aqui e ver quem perdeu, quem ganhou, né, de nós dois, né, meu. Botar um fiz, não fiz. Ganhou o quê, meu? Ganhou o quê? Boa pergunta. É melhor não fazer, meu. É. Então tá, cara, a minha próxima da lista aqui, que é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil... Cara, isso é uma coisa de brasileiro. Isso é uma coisa de brasileiro. Porque até a minha ex-esposa, né, que é americana, né, ela sempre falava assim, que ela via umas fotos no Facebook e ela sabia, isso aqui é brasileiro, isso aqui é do Brasil, isso aqui não é. Porque principalmente as mulheres, cara, tem mania de assim, ó, a gente vai bater uma foto, tá ligado? Pegar e abrir os braços, meu. Tipo como se estivesse voando, assim, sabe? Uhum. Pra quê, cara? Tu não presta atenção, mas na hora parece que é muito espontâneo. Ah, que legal, tá alegre, não sei o quê. Só que tu vai ver, todo mundo faz o igual, mano. É que nem quando era moda fazer hang loose, assim, sabe? Todo mundo fazia foto fazendo hang loose, cara. É, ou então fazer selfie com beicinho, né? É. Ai, ai. Mas é verdade, né? Acho que foi Titanic que inventou essa história. Pode ser, pode crer, cara, é verdade. Uhum. E aí fica foto tudo igual, né? Uhum. E a tua próxima aí, meu? Então, aí saindo um pouco de foto, cara, indo pra timelapse. Meu, timelapse de nuvem, cara. Ah, todo de mundo fala. Essa eu me incluo, essa eu faço também. É. Ah, o cara aprende timelapse, o que que é mais legal? Mostrar as nuvens passando, né? O que é que tá mais próximo? É. Primeira a única coisa que tá que se mexendo, né? Agora. Ou pôr do sol, né, meu? Pôr do sol. Timelapse de pôr do sol é clássico também. De trânsito, de estação de trem, de metrô. Também. Não é? Ah, eu faço... Ah, nas nuvens eu já fiz, assim. Hoje em dia, só se tiver uma coisa muito bacana, né? Uhum. Ah, tem que ter alguma coisa que chame muita atenção, se assim, uma composição muito legal, né? Mas sabe que é um exercício, assim, querer pensar no que fazer, né? Porque uma vez eu parei e falei, meu, mas o que eu vou fazer? Né? E fiquei um tempão, sabe? Daí eu lembrei de um timelapse que você fez, que era você jantando. Ah, foi. Eu fiz com o celular até, né? É, sabe? Pô, vamos brincar com isso, né? Fazer umas coisas diferentes. A comida foi desaparecendo, né? É, foi. Não, foi. Achei mó legal isso. Ah, tem um outro timelapse que eu fiz que legal também. Uma vez era eu andando no navio lá. E aí eu fui fazendo timelapse e vai mostrando o caminho inteiro. É. O cara usa a imaginação, dá pra fazer. É um stop motion, na verdade, né? É. É uma animação, né, cara? Uhum. Dá pra brincar muito legal, assim. É, e nuvem, com certeza, não tá entre o top das brincadeiras. É. E aí tu botou uma aqui, meu, que tu botou assim... Bom, é minha vez agora, né? É. Então é uma que eu me lembrei agora, sim, cara. É fazer aquelas fotos de perna, meu, tá ligado? A pessoa vai na praia, principalmente, faz a foto das pernas, cara. Parece duas salsichas, saca? Também mais uma coisa de mulher, né? Nada contra. Lesma. Lesma, muito a favor. Vocês estão, né, ganhando, é. É clássica, né, meu? Vai na praia e faz a fotinho das pernas. Não pega nem, tipo, o pé, tá ligado? Só pega do joelho até a coxa, assim. Vai ficar parecendo, tipo, duas salsichas em perspectiva, saca? Muito fino, né, cara? Ai, ai, essa é muito boa mesmo. Isso também é uma moda, né? Porque não é possível tanta gente estar fazendo isso, né? Tem razão. E a tua última aí, então? Minha última, eu coloquei foto de turista, meu. Explique-se. Foto de turista é aquela assim, ó. Você vai pra Porto Alegre. Tá bom em Porto Alegre? Pois é, tô dando um exemplo de uma pessoa... Vou falar, comum. Tá. Né? Mas eu sou uma pessoa comum, cara. Não, você é o Neno. Você é o cara que tem 20 mil seguidores no YouTube. Ah, pode... Não, 19. 19. Falta muito. Mas então, não, mas imagina assim. Você sai, vai viajar lá, vai pra Porto Alegre, vê aquele centro administrativo, né? A maior pista de skate do mundo, né, Neno? É isso? Caramba, não sabia. Lá no Marinha... Não, você que falou pra mim quando a gente foi pra Porto Alegre. Eu centro administrativo é a maior, sei lá, rampa. Cara, de... devo ter mentido e tu acreditado. Não, não, sei. É a maior rampa de skate do mundo. Ah, claro! Coragem. Tá, tá, agora eu tô. Sim, sim, é verdade. A maior rampa de skate do mundo. Exato. E aí, sabe, você passa numa banca de jornal, tem um monte de cartão postal desse centro administrativo. Aí você faz uma foto igual a do cartão postal. Meu, pra quê? Então você vem aqui em São Paulo, vai fotografar, sei lá, o Copan e faz uma foto igual do cartão postal. Só pra fazer igual, meu, não precisa fazer, não é não? Olha, experimenta, gente. Vê outros ângulos, passeia em volta, porque senão ninguém vai acreditar que foi você que fez. É, nem por isso, né, cara, mas tem que colocar o teu olhar no negócio, né? Exato, mostrar a sua personalidade. Sua personalidade tá em como você olha as enxerga coisas. Enxerga aquilo, né? Exato. Pois é, meu, eu acabei a minha lista aqui. Até que eu acho que foi bem rápido, porque já, a gente tá o quê? Em meia hora aí, eu pensei que a gente ia se entender mais e falar tudo isso. É. Não tinha inventado. Inventado não, né? Senão eu não ia ter lembrado demais, né, meu? Porque clichês é o que não falta na fotografia, né? É. Tem mais algum aí que vem de última hora ou não? Ah, não lembro de nenhum, não, viu? Bom, então vamos ser. Acho que a gente vai lembrar depois que acabar o episódio, né? É assim que acontece sempre. Ah, é sempre assim, né? Mas enfim, né, como diria um velho professor meu, a síntese é uma virtude, então não vamos encher linguiça que ficar enrolando e vamos direto para a leitura dos e-mails, né? Vamos lá. É, e sim, se vocês que estão escutando tem mais algum clichê, é só comentar lá, né, compartilhe, deixe lá nos comentários, escreva lá. Mas então vamos lá, meu, vamos para a leitura dos e-mails, então, bora. Vamos lá, né? Vamos a mais uma leitura de e-mails. E já que é uma pergunta referente a aqui, o primeiro e-mail que eu selecionei é da Nikon, então tu pergunta pra mim, Rafael. Pergunto. Olha só. Olá, sou novato na fotografia e estou interessado em comprar uma Nikon D5300. Não dá pra perceber que ele é novato, tá querendo comprar uma Nikon pra levar mais sério a fotografia. Já que só tenho uma compacta da Sony H55 e a Canon SH50SX. Mas vi que a D5300 não tem o tal do motor de foco. E é onde fica a minha dúvida em relação a esse modelo. Pra quem está começando, ter ou não ter o motor de foco faz alguma diferença? Quais seriam os prós e contras de ter um motor de foco na lente e na máquina? Porque além de tirar fotos de paisagem e arquitetura, também pretendo tirar fotos de surf, já que moro no litoral de Santa Catarina. Situações onde acho que preciso um pouco mais de agilidade. Valeu, Paulo Fukuta. Assim, ó, Paulo, até tem uma porção de gente que me pergunta assim, ah, eu tenho motor de foco na lente, vai funcionar na câmera se ela também tiver motor de foco, não sei o que, umas coisas assim, olha, não influencia absolutamente nada tu ter o motor de foco na lente e na câmera, certo? Só que tu tem que ter o motor de foco em pelo menos uma delas, tá? Pra te poder trabalhar com foco automático. Como vocês podem... Não sei, pra aqueles que assistem os vídeos lá no YouTube e tal, né? Eu fiz um review da Nikon D90. E um dos principais motivos de eu ter feito o review dela era justamente sobre isso. O fato dela ser uma câmera barata e ter o motor de foco. Às vezes as pessoas compram, como é esse exemplo, tá? Essa Nikon D5300, pensando assim, ah, que legal, tô comprando uma câmera super moderna, que top de linha, né? Recém lançaram e não sei o quê. E tu tá pagando mais caro que uma D90, mas é uma câmera inferior. Por quê? Porque não tem motor de foco e depois tu vai acabar gastando o dobro nas lentes. Vou dar um exemplo. Eu já fiz o review de dois modelos da 70x300, tá? Da lente 70x300. A que não tem o motor de foco custa $115. A que tem motor de foco custa mais de $500. Aí tu pensa assim, ó, ah, que legal, comprei uma Nikon D5300, né? Paguei o mesmo preço aí, mas pelo menos estou com uma câmera muito boa, não sei o quê. Tá bom, agora vai comprar essa 70x300, que tu vai ter que comprar com a motor de foco. O que, que vai acontecer? Já dançou com $400 aí. Ou, por exemplo, assim, tu pensa, ah, eu vou comprar a D5300 e não vou comprar a D7000, que é uma câmera mais moderna da Nikon, que tem motor de foco também. Ah, tu economizou $400 agora, certo? Só que tu vai passar o resto da vida gastando muito mais dinheiro, tendo que comprar lentes que tenham motor de foco. Então eu acho que é uma coisa muito importante a se pensar, se a tua câmera tem motor de foco, porque depois é uma coisa que tu vai economizar para sempre nas lentes. Não sei se ficou claro, tu conseguiu entender? Eu consegui. Ah, se tu conseguiu entender, então todo mundo entendeu, né? Porque pra trabalhar com Canon tem que ser meio lerdo mesmo. E como você sabe, o Rafael trabalha com Canon. Mas enfim, vamos pra próxima então, meu? É, só uma coisa aqui. Ô, Paulo, parabéns, você escreve muito bem, viu? Porque deu pra ler bem de maneira fluida seu e-mail, né? A gente sempre apanha com algumas pessoas aqui. Parabéns. Ah, é verdade, tem gente que escreve que eu tenho que perguntar, não entendi, escreva de novo, porque tá complicado. Mas enfim, vamos pro próximo aqui. Vamos lá. Então tá, tu quer ler de novo então, Rafael? Eu leio sim. Agora é do Ronaldo Ribeiro Filho. Boa noite, Neno. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Afinal, sabe-se lá quando estão ouvindo isso. O cara é tribulo, né? Pensando, ah, como é que ele adivinhou que a gente tava gravando de novo? Pô, Ó, depois que vi sua videoaula sobre timelapse, adorei. Eu tenho certeza que o que ele adorou foi o lapse de nuvem. Não, tomara que não. Já comprei um intervalômetro. E caramba, tá vendo? E já uma, que diabo é isso? É que ficou junto. E já uma primeira imagem para testar. Também não faz sentido, né? É. E já fiz uma primeira imagem também. É, deve ser isso. Continua daqui? Ah, vai ali, agora estou pesquisando. Não, vou. Ah, vai direto na pergunta então. Tá bom, eu vou começar. Tá vendo isso que acontece? Bom, o Ronaldo aqui diz que já comprou um intervalômetro, já fez uma imagem pra testar, agora tá pesquisando assuntos. Olha só, risco e nuvem, né? Antes de nada. Mas tem uma pergunta: tem como colocar um som na imagem? Acredito que sim, só não sei qual programa posso fazer isso. Você pode ajudar nessa? Então, assim, ó, Ronaldo, o que acontece? Depois de juntar as imagens e tal, tu vai estar com algum formato em vídeo, MP4, Wave, sei lá. Não, Wave não, Wave é som. MP4, ou como é que é o nome daquele outro lá, meu? AVI. AVI, é, sei lá, enfim, o formato que seja, tá? Tu vai ter salvo em algum formato de vídeo. Agora é só tu transpor para qualquer software de vídeo e trabalhar como se estivesse trabalhando num vídeo normal. Eu, por exemplo, eu gosto de usar o Sony Vegas, mas tu pode usar o... Ou tu pode usar o Final Cut, se tu tá usando o Apple, ou se tu tá usando o Windows, né? Aquele software que vem de graça em tudo que é o Windows, que é o Move Maker, né? Windows Move Maker. Enfim, é só usar qualquer software normal aí pra edição de vídeo, certo? Certinho. Então tá, meu. Você não mandou pra mim. Não, vou mandar. Na real, essa eu vou ler, tá? Eu vou ler pelo seguinte, que é... Na verdade, não é uma dúvida, mas é algo bem interessante que ele escreveu que eu acho que vale a pena compartilhar com todo mundo, que tem a ver com time-lapse também, que é do Jorge Augusto. Ele escreve assim, ó: caro Neno, assisti recentemente ao seu vídeo de número 14, referente às informações de como fazer um time-lapse. Parabéns, explicação clara e fórmula de cálculo simples. Aí ele escreve assim, ó: usuários da Canon, vamos ver se tu sabia essa, hein, Rafael. Não sei se é de seu conhecimento ou não, os usuários da Canon, ao adquirirem suas DSLRs, entre outras brochuras, dois CDs são disponibilizados, o manual de instruções e outro é o EOS Utilities. Nesse Exato. CD, entre outros programas, tem um que é específico para timelapse. Ah, é? Qual que é? Ah, não sei, né, meu, tá dizendo aqui. Neste programa você controla a câmera via PC ou notebook, bastando conectar o cabo USB entre um e outro equipamento. O programa tem uma interface simples, basta você apenas inserir o intervalo de cada foto e pronto, ajustar a câmera para o evento e pronto, tá? Acho um quebra-galho para quem não tem um intervalômetro. O ruim disso... Eu que li errado. O ruim disso é que você vai ter que levar mais um equipamento a tiracolo. E aí ele fala aqui, o objetivo desse e-mail é para te sugerir por que não fazer uma aula deste utilitário da Canon. Pesquisando na rede, só encontrei alguns tutoriais em inglês. E cá pra nós, uma porcaria. Aí vai a minha sugestão. Abraços, Jorge. Tu sabia disso, Rafael? Olha, eu sabia que dá pra controlar a câmera pelo PC, mas eu não sabia que dava pra fazer o timelapse, não. É, eu acho que se tu controla pelo PC é só tu usar como um intervalômetro ali, né? É. Vai dizer, ah, de tanto em tanto tempo faz uma foto. Uhum. Bacana. É, então, eu nunca fiz, acho que também porque eu nunca consegui fazer, instalar esse programa direito, nunca consegui ler a câmera pelo... Aliás, fazer essa conexão da câmera com o PC. E aí, sei lá, desisti dessa história. E agora, é, como eu tenho um computador de Nikon, mesa... cara, aí dá tudo certo, tudo funciona. Ah, é? Por acaso... Ah, não, sabe, não, cara, não, falando sério, assim, mas tem uma coisa que eu acho que a Canon é legal, cara, sabe? Que na Nikon não tem, que eu sinto falta, cara, que é aquele Magic Lantern, sabe? É tipo um hack, assim, que tu bota, um crack, não sei como é que se fala, tu bota na tua câmera e tu dá um boost nela, assim. Tu ganha um monte de funcionalidades diferentes, assim. Principalmente pra quem quer trabalhar com vídeo, né? Inclusive intervalômetro. É um softwarezinho, tu faz o update do firmware, sabe? Ah, é? Sim, e aí tu ganha uma porção de outras funcionalidades na câmera, assim, é bem bacana. Eu, se eu tivesse Canon, eu colocaria com certeza. Magic Lantern. Então tá, vamos ler mais um? Vamos ler. E olha, muito obrigado. Achei muito bom esse negócio. Então tá, vou pro próximo e-mail aqui então, que é do Hélio Valerim. E eu, na verdade, assim, ó, ele tá me perguntando sobre equipamento da Nikon, tá? Mas eu acho que vale tanto da Nikon como pra Canon. Então eu vou ler pra ti essa, tá, Rafael? Tudo ele bem, fala assim, bem. Ó, prezados amigos do Sanctuary Photo, boa noite. Gostaria, se fosse possível, me ajudarem a tirar uma dúvida. Daí ele fala assim, ó, que ele tem três lentes. Uma do kit, que é 18x55, uma 18x200 e uma 55x300, tá? E ele fala que está com a intenção de comprar mais uma lente, que seria uma 18x300, porque ele quer mais aproximação nas fotos dele. Ele escreve assim, estive lendo alguns fóruns e vi várias opiniões que se diferem uma das outras, e não cheguei a nenhuma conclusão se a lente é boa ou não. E aí as dúvidas dele. Compensa eu vender a minha 18x200 e pegar a 18x300? Fico com a minha 18x55 e 55x300 e esqueço a 18x300? Eu não quero ficar trocando de lente toda hora para fazer as fotos em uma viagem, por exemplo, onde tem que fazer imagens de perto das pessoas ou de longe de paisagens. Quero usar uma lente só apenas. Enfim, a lente 18x300 é uma lente boa ou não? Muito obrigado pela atenção dos senhores, fico no aguardo de uma resposta. Abraço. Hélio Valerinho. O que tu acha? Olha, eu acho que precisa dar uma olhada nas outras características da lente, né? Abertura, principalmente. Qual que ela tem, né? E principalmente na abertura quando tá em 300, né? Se ela é 5.6, se é mais que isso. Eu tive uma lente 18-135 na minha câmera. E eu vendi porque eu não suportava essa lente. Eu achava muito pesada. Qual? No qual? A distância total? 18-135. Ah. Eu achava muito pesada. E eu acho que essa lente é ruim, né? A lente da Canon 18-135 é uma lente ruim, né? Tem muita distorção, enfim. Eu não gostei. E além disso, volto a dizer, eu conheço essa da Canon, que eu não gostei, volto a dizer. Ela era lenta no foco, né? Você falou antes do motor de foco, né? Na câmera ou na lente. A Canon não tem motor de foco no corpo, é só na lente. E algumas lentes, ela não chega a ser mais cara, que é a USM. Tem um foco mais rápido. Eu tenho uma 75-300 que tem um foco super rápido. E essa 18-135 não, era lenta. Então acabava, sei lá, me cansava ficar segurando a câmera. Outra coisa, quando o zoom, o range é muito grande, ela tem muitos mais elementos. Então ela pesa mais. Então não sei, eu acho que você perde qualidade de luz. Qualidade da captura de luz quando você usa uma lente com um range tão grande. E você, Neno? A minha opinião é a seguinte, eu acho que tu trocar essas lentes aqui em termos de qualidade, tu só vai estar trocando 6 por meia dúzia. Porque nenhuma das lentes que tu tem são conhecidas pela qualidade delas. Eu acho assim, ó, tu quer qualidade, é lente fixa, tá? Nenhuma zoom vai te proporcionar nada comparado a uma lente fixa. Mas, a priori, tá? Quanto menos o zoom, melhor vai ser a qualidade. Quer dizer o quê? Se tu tem uma 18x55, ela vai ser melhor do que uma 18x200, que vai ser melhor do que uma 18x300, certo? Mas, é como eu disse, não é nada assim que, nossa, vai fazer uma grande diferença, entendeu? Então, no teu caso, sinceramente, eu venderia as três lentes que tu tem e pegaria só uma 18x300. Porque, basicamente, tu vai ter a mesma coisa. E com a diferença do valor aí, desse dinheiro, compra uma lente fixa pra ti, uma 50mm, por exemplo. Ou eu não sei a câmera que tu tem, mas provavelmente não deve ser full frame, pega uma 35mm 1.8. Que aí sim tu vai ter alguma coisa que se distingua, entendeu? Tu vai ter uma imagem diferenciada, assim. Porque, como eu digo, pra mim, basicamente é tudo a mesma coisa. Essas lentes de kit, ou 18x200 ou 18x300. Não vai ter nada tão especial, assim, sabe? Mas é como eu disse, eu não conheço nenhuma dessas lentes, tá? Eu já tive uma 18x200 com VR2 e tal. Mas eu também vendi ela, tá? Porque tu não tem nada tão especial, assim, que valha manter, sabe? Bom, é a minha opinião, né? E eu tenho mais um e-mail aqui, então, cara, pra ler, meu. Manda aí. É do Olívio Dutra. Ele escreve assim: estou profundamente decepcionado com o Sensor e Foto. Oh, uma reclamação. Estou profundamente decepcionado com o Sensor e Foto. O Rafael tinha prometido fazer a sequência do episódio sobre arquitetura e até agora não saiu. Não confia em mim. Explique-se, Rafael. Pô, o cara é o governador, né? Ele foi governador aí, né, Olívio Dutra? Ah, tu tá ligado? Pois é, gente, eu tô devendo isso. Assim, é como é a própria arquitetura, né? Sempre atrasa um pouco. Mas é isso aí. Não, não acredito em arquiteto, gente. Arquiteto e corintiano ainda. Aí não é à toa, troco de nada, que caiu o estádio aquela vez lá, né? Caiu o estádio, né? Olha que legal. Mas então tá, né, meu? Acabamos por aqui, então. Já estamos quase uma hora aí, né? Lembrando a todos lá, então, pra quem não assinou ainda nosso canal no YouTube, assina lá, porque eu tô começando a produzir uma série de vídeos legais agora, que é inclusive sobre fotografia básica. Então, se ficou essa lacuna aí pra vocês, né, do que é velocidade, do que é diafragma, ISO, todas essas coisas, assistam os vídeos lá, porque eu acho que tá ficando bem interessante, tá ficando bem didático, né, e vocês vão gostar. E se já dominarem isso, assistam só pra assistir também, me dê um feedback do que vocês estão achando do vídeo, pelo menos, né? Exato. Dos vídeos. E aí comentem também quais são os seus clichês favoritos. Ah, verdade, não deixem de comentar aí na descrição, né, do, do post, os seus clichês favoritos ou menos favoritos, né, ou mais odiados, não sei como é que se diz, na verdade, isso. E não esqueçam de assinar no iTunes também, né? E se vocês quiserem me ajudar, também dá uma notinha lá, né? Se ficar com preguiça de escrever alguma coisa, tá, não importa, pelo menos dê umas 5 estrelas lá. Só clicar, vai levar 10 segundos, eu acho, né? E vocês vão estar ajudando bastante pra que o podcast fique mais proeminente aí, né? Nos sites de busca, principalmente lá do iTunes. Perfeito? Perfeito. Algo a mais pra ser dito? Acho que é isso, Neno. Cara, eu sei que eu tô esquecendo alguma coisa muito importante que eu vou me lembrar daqui 10 minutos, cara, depois que a gente desligar. Mas enfim, né, vai ter que ficar pro próximo episódio. Exato. Então como tá, um como grande foram os abraço. Que a gente esqueceu. Então tá, um grande abraço a todos e boas fotos. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais.